Pega essa visão, brindo um champanhe bom. Gelo do meu coração, sangue de leão. Vermelho são seus tons, eles sangram com meu sangue, irmão. X da questão. Que já luz de grana suja, ferramentas, ferramentas, alma encaliçada. Ferramentas, notas de 5 a 50. Ferramentas, ambição de grana alta. Ferramentas, eu tô jogando ambição alta. É a visão chapa, uma vida, sei lá se é a quinta. Vai mudar em qual? Mundo sinistro, essa criação, uau. Muito foda, tipo século 21, caos tal. Vai mudar em qual? Minha rima é Karina, criação. Eu quero agora. Se a vida imita a arte, essa tá rica pra caralho. Me diga por que essa demora? Vou acelerar esse bagulho, certo? É o que vem na minha mente, o mal tá no pente, a alma é do bem, entende? Ferramentas, pega essa visão, brindo um champanhe bom. Gelo do meu coração, sangue de leão. Vermelho são seus tons, eles sangram com meu sangue, irmão. X da questão. Que já luz de grana suja, ferramentas, ferramentas, alma encaliçada. Ferramentas, notas de 5 a 50. Ferramentas, ambição de grana alta. Ferramentas, tijolos de grana suja. Ferramentas, ferramentas. Ferramentas, notas de 5 a 50. Ferramentas. Da hora, nego. As ideias, tá ligado? É pra gente, vai trocando as ideias e vamos, né, aprendendo um com o outro, trocando, e daqui a pouco, porra, é nós fazendo o nosso mesmo, você sabe como é que é, né? E nós vamos fazer isso, mano, fazer o nosso, do jeito que nós queremos, irmão. E outra, o principal de tudo, liberdade no sentido mais pleno de sua palavra. Liberdade na premissa genuína do que é ser livre, liberdade. Cada um faz seu trampo, a forma que quer, do jeito que quer. E vamos pra luta, negão. Vamos pra luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta.